Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje, pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade, a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários à harmonia e o bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa a cada instante estar compartilhando conosco, através da nossa vontade, irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje é vivenciando a positividade. E nós estamos aqui com a psicóloga, com a coach terapêutica reencarnacionista Beatriz Paula Porto, que nós vamos chamá-la mais intimamente de Bia. Bom dia, Bia Porto. Bom dia a todos. Então, é sempre uma alegria estar aqui. Essas brincadeiras, como o Rui fala assim, é a Beatriz que é a Bia de coração, a Bia amiga, né? Mas as pessoas me conhecem mais por Beatriz, mas tá tudo certo, a Bia também, tá bom? Mas muito obrigado por estar aqui, muito bom vir falar um pouquinho de positividade. A Bia, ela é fitoenergética, aplica, né? Faz aplicação de fitoenergética, faz também terapia reencarnacionista, ou estudou sua terapia? Depois ela explica pra gente. Uhum. Ela fez um curso agora recentemente lá no Rio Grande do Sul de psicologia positiva, que é a formação de training. E tá tudo certo? Tá? Tem alguma coisa que precisa corrigir? Tem uma coisinha só. Esse então, curso tá só a curso da psicologia positiva, não foi no Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre. O que eu fiz em Porto Alegre foi a fitoenergética, né? Mas isso tá tudo certo também. Eu adoro Porto Alegre e tal. Mas essa formação em. Quando você fala em. Trabalhar com a fita energética. Um dia eu já vim aqui no programa falando das ervas, né? E eu tô até, depois eu falo, mas tem um grupo que eu tô fazendo às segundas-feiras, que é de meditação com a fita energética, tá? Depois no final... É, no meu consultório. Toda segunda tem. Aí depois a gente explica melhor, né? Ou coloca no grupo, também, né? Passa o endereço, telefone. Depois no grupo. A Bia teve aqui, né? Falando sobre o equilíbrio da alma com a energia das plantas. Isso. E esse é um trabalho que eu... toda segunda-feira, 19:30 no meu consultório, é que cabe só 10, máximo 12 pessoas, em que a gente se trata com as ervas mesmo, é uma meditação e um tratamento. Então a pessoa entende o que é, qual é como utilizar a energia dessas plantas, toma-se o chá, que eu vou fazer, que eu faço um composto, porque é um composto, amanhã, segunda-feira, vai ser para ansiedade. Você passa receita para a gente? Para ansiedade, não tem receita, porque é assim, eu tenho que ver a pessoa e o que ela precisa. Mas tem compostos prontos, assim, não é prontos, que eu consigo montar, que é para ansiedade, para isso, e amanhã vai ser isso. E a pessoa leva um composto para ela tomar por 7 dias. Então, isso é um tratamento, né? É uma meditação, aprender a meditar, porque hoje nós vamos falar muito de meditação e psicologia positiva, tá? Relaxamento, meditação. E então, e a pessoa se trata, ela toma o chá durante os 7 dias, né? Da reencarnacionista, deixa eu continuar tudo que você colocou de mim. Eu sou psicóloga, tanta coisa, né? Também com a idade, né? Né, Jorge? Eu não ligo falar a minha idade, eles não gostam muito, mas eu falo. Você viu que a Bia ela não tem medo e não tem vergonha de dizer a idade dela. Eu sou muito bem vivida, meus 62 anos. Opa, É, a terapia reencarnacionista, né? Está encerrando agora dia 12. Com a Carmen. É, com a Carmen, com o Marcelo. E pela associação, né? A PR. Mas eu atendo, sim, alguns casos, porque é necessário, não é em todos. O Jorge até fez uma experiência lá, que foi boa, eu acredito. E mostrou que ele era no passado, não? É, foi muito bom, foi muito interessante. É. E a psicologia positiva que você colocou aí, eu fiz essa formação agora, mais uma formação, né? Essa para ser trainer, né? Em psicologia positiva. Mas o treino é ainda não avançado, o ano que vem o avançado. Eu não posso dar ainda formação em psicologia positiva. Eu posso dar treinamentos, ensinar tudo, praticar, tá? Mas a formação, assim, você está formado em psicologia positiva, aguardo que é o ano que vem. E é uma formação internacional, que veio o Dr. Felipe, que veio da Áustria, primeira vez no Brasil. Foi algo fantástico, maravilhoso. Ficamos 15 dias em imersão, no Estância Atibainha. Imersão? Imersão, porque você não sai do hotel. Você fica. Eu falo imersão porque você não vai para casa. Você fica lá, né? E você só vive. Então, eu passei 15 dias, gente, vivenciando a positividade. Eu nem televisão tinha no quarto, nem liga, a gente não liga. Nada vivenciar o negativo. Não é buscar... Tem técnicas, gente, são técnicas eficazes, que você traz o negativo e depois você coloca o positivo. A psicologia positiva, ela vem que você pratica o positivo, a felicidade, o bem-estar, os momentos e emoções positivas, os pensamentos, os comportamentos, e você transforma. Eu falei assim, ele é o remédio natural. A psicologia positiva, ela vem para ser preventiva. Preventiva, ela é preventiva de doenças. E tinha muita gente nessa imersão, nesse curso? Tinha esse grupo nosso. Esse grupo, quem traz esse trabalho, só tem em fevereiro. É uma empresa que se chama Metafórum. E ela traz tem esse campus no Brasil em fevereiro. Eu acho que em julho é na Itália, né? E são todos formadores internacionais. Então tem psicologia positiva, tem PNL, tem coach. Tinha trabalho também de energéticos, voltado do xamanismo, que é o ouro verde, que é uma leitura energética. Então é um trabalho bem que engloba muitas possibilidades. Então é uma turma muito grande. Se o pessoal olhar no meu Face, vai ver uma turma imensa. É muito, mas não a minha. Na minha específica tinha 32 pessoas e que nós vivemos juntos, tomando café, almoçando, jantando, conversando, e o tempo todo. E nós formamos pessoas do Chile, da Argentina, do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Maravilhoso, e a gente fica amigo, a gente fica família. E foi uma troca de experiência? Nossa, fantástico. Fantástico. É viver, sabe, Rui? É viver. Você, não é só teoria, sabe? Uma coisa é você pegar um livro e começar, sabe, decorar. Não, é viver. Vamos viver uma emoção positiva? Vamos praticar a gratidão? Isso tudo em grupos, individual, e o próprio professor... junto com a gente fazendo, entendeu? É, e aqui você trouxe uma série de perguntas para que a gente trouxe pudesse trabalhar. Trouxe informações. É aqui está dizendo que a psicologia positiva é uma atitude, é uma maneira de fazer algo e não uma ferramenta. Isso, porque às vezes a pessoa acha que, assim, ela é uma ferramenta, mas não especificamente. Quando a gente fala em ferramentas, técnicas, assim, é que a pessoa acha que é a ferramenta que vai te dar conta. Eu tenho isso e assim já resolve. Não, ela é uma atitude. Na hora que eu tiver isso, Que eu tiver, eu faço. É uma atitude, é uma mudança perante a vida. Você precisa ter atitude. Atitude é ação. A psicologia positivo fala que nós vivemos emoções, pensamentos, sentimentos, mas com ação. Mas e daí, você trabalha aquelas pessoas que têm medo de tomar atitude? Então, o seguinte, as pessoas às vezes que têm medo, o medo é uma via do cérebro. Que é, eu falo que nosso cérebro são cheios de ruas, rodovias, vias pequenas e maiores, né? E o que que acontece? A maioria das vezes, nós estamos ligados no negativo. A informação é muito pesada que vem pra gente. A maioria é negativa, né? Olha, Olha a coisa mais interessante. Se eu perguntar agora para você ou para quem estiver ouvindo, põe no WhatsApp aí e fale e me dê duas qualidades tuas. Duas qualidades. Me dá duas qualidades, Rui. Quais são duas qualidades suas legal? E o pessoal que está ouvindo pode pensar também, refletir. Uma das qualidades que eu acredito é que eu só vivo o presente. Eu não vivo de passado, nem fico pensando no futuro, eu vivo o presente. E eu acho que o presente é um presente, né? Uhum. Essa é uma das qualidades. E não tenho, outra coisa que eu não tenho é saudade. A saudade disso, saudade daqui, não tenho lembrança, mas saudade de viver no passado, não, eu não consigo. Então, quer falar, senhor? Eu tenho orgulho da minha humildade. Legal. Então você tem orgulho da sua humildade. Ótimo. Brincadeira. Você reconhece que eu você penso tem assim, humildade. Olha só. Eu reconheço que não é eu nada penso humilde. Que a dificuldade pra gente falar alguma qualidade da gente é exatamente a falta de modéstia. Você achar que você não vai ser modesto nunca quando você fala uma qualidade sua. Nós hoje estamos relembrar aqui também o saudoso Alamar Regis, né? Nosso Alamar que nos fez um ano, fez um ano a partida dele aqui do plano espiritual. E o Alamar era o positivismo, né? E tem casos interessantes do Alamar, dele chegar e com um amigo dele, por exemplo, ele apresentar: olha, esse aqui é um dos maiores advogados que tem aqui no estado de São Paulo e no Brasil também, um dos maiores oradores espíritas que eu conheço, escritor excelente e tudo. Aí quando o advogado foi, o púlpito falou: tudo que o Alamar falou não é nada verdade, não é nada disso. Aí ele falou: tá bom. Aí um dia ele estava num congresso junto com ele, aí foi apresentar ele para um grupo de amigos e falou: ó, esse advogado mais picareta que existe aqui em São Paulo está aqui, não sei porquê, porque não presta para fazer palestra, não sei o que, que ele está fazendo. Ele falou: mas como é que você fica falando isso de mim? Ele falou: não, eu estou falando o que você pediu, porque da outra vez eu falei outra coisa, você falou que não era, eu estou falando agora. Se você é o contrário, então você é isso que eu falei. Ele falou: não, mas não é bem assim. Ele falou: não, peraí. Aí ele falou: você chega para a pessoa e fala: poxa vida, hoje você está tá muito bonita, seu. Nossa, que roupa bonita que você está. Hoje parece que você estava... Não, são seus olhos. Pô, peraí, a pessoa está... Você não aceita. Então, acho que nós não queremos ser... dizer que é falta de modéstia, né? Uhum. Aí fala: pô, o cara fala que é humilde, ou ele fala que é sincero, ou ele fala que é isso. Pô, o cara é prepotente. Uhum. Então, eu acho que é muito mais medo do que as pessoas vão pensar de você, e você esconde aquilo de positivo que você tem. Sim. Né? É. Agora, o que vale, eu penso, Bia, é a sinceridade. Uhum. É você ter consciência daquilo, né? Agora, uma coisa interessante que você falou é o seguinte: nós podemos ter momentos positivos durante o dia todo. Se você tiver um negativo, você larga os positivos e se amarra no negativo. É isso que eu vejo nosso, do ser humano. É isso aí. E quando a gente pergunta uma qualidade, a pessoa não acha, mas pergunte algo que é ruim na vida dela. Uhum. Gente, eu falo que vem um rosário, vem uma lista. E aí você fala: me dá duas coisinhas boas. Vai, Rodrigo, conta qual a sua posição, qual é a sua qualidade. Olha, a Camila já foi embora? Eu sou modesto, né? A Camila já foi embora? Que a esposa dele tá ali. Você quer saber a verdade, pergunta pra esposa, né? O Jorge fala isso. Pergunta pra Camila. Ah, eu acho que é comprometimento. Eu acho que eu sou um cara comprometido. Se eu falo que eu vou fazer, eu vou tentar fazer até o fim, né? Eu acho que essa é uma das qualidades. E o que o Jorge tá falando também é que as pessoas te elogiam, né? E a pessoa fala: não, são teus olhos e tal. Eu acho que uma palavra é obrigado. É agradecer, né? O que a pessoa está te falando. Isso é uma forma de você contribuir sem ter que se vangloriar, né? A gente sabe que o elogio ele é perigoso, né? Para o ego das pessoas, é perigoso para a pessoa também acabar se achando. Mas quando uma pessoa está numa situação que ela também precisa de um elogio para poder se levantar e continuar, né? Não é no sentido de prejudicar a pessoa, né? É agradecer. É agradecer, é isso mesmo. Uma das práticas da psicologia positiva é a gratidão. O elogio é perigoso, mas ele não é proibido. Não, né? Não, uma delícia então, receber elogio, exatamente. Gente. Porque aceita. É igual não pode bater palma, você chegar só, não pode bater palma, não. A pessoa faz uma palestra fora de série e falou: ó, fica quieto. porque senão vai espantar os espíritos que estão aqui dentro do centro. Não dá risada não, porque pega mal, né? Eu tô perdido. Não pode dar um abraço. Não pode ser alegre, contar piada, então, são coisas que isso traz negatividade, quando você não mostra esse lado alegre, o lado de felicidade, e a pessoa que trabalhou, às vezes, um tempão para poder desenvolver uma tarefa qualquer, faz muito bem feita aquela tarefa e fica todo mundo frio, que você não sabe. Eu vejo, com as apresentações do Grupo Castelã, às vezes, que tem lugar que a gente chega que a gente não quer sair de jeito nenhum. Não. Mas tem lugar que a gente fala, meu Deus, isso aqui não acaba nunca, não, você quer ir embora de qualquer jeito, de certos locais, porque a frieza é tão grande que você não... Então, será que está ruim? Será que nós não estamos agradando? Porque quando você vai fazer uma palestra... você não veio aqui no programa de rádio para não agradar as pessoas, né, Bia? Você veio para agradar, não. Né? E eu venho com alegria, mas, porque uma das minhas qualidades é fazer com amor, então, e gosto pelo aprendizado e abertura para o novo. Tem muita. Eu tenho um colega, viu, Jorge? Legal. Ele dizia, eu quando vou fazer palestra, fico preocupado quando as pessoas começam a olhar no relógio. Eu estou falando, a pessoa olhando o relógio. Aí eu fico mais preocupado e me desconcentro, me rebenta, é quando a pessoa pega e coloca o relógio no ouvido para ver se está funcionando, né? Então tem essas coisas que acontecem também para a gente, né, Bia? O pessoal está vendo o que eu estou fazendo aqui, gente? Se eu tenho, tem, o pessoal está participando. Está vendo? Não, vendo também? É que eu peguei... não, tudo bem. Está vendo? O pessoal pode ver pelo site da Rádio da Pertinho. Não, é que pode ver que às vezes eu estou num celular, como diz, mas é que eu estou querendo compartilhar que eu estou muito feliz de estar aqui para as pessoas poderem ouvir. E falando em participar, o Marcos aqui, ele entrou, mandou um bom dia para todos da rádio, para a Bia. O budismo tem um pouco de positivismo, prega que exercitamos muitos sentimentos e que sempre tentamos sintonizar os sentimentos positivos. Isso nos leva a perdoar o mais rápido possível e tentar sempre a empatia com os nossos inimigos. Dia positivo para todos. A Nadir mandou um bom dia aqui, todos do programa Vence Espírita. A Rosilma, respondendo a pergunta, a gente já postou a pergunta para sorteio, tá? Do livro e do CD. Então a pergunta é, o pensamento positivo transforma o nosso comportamento? Então, a Rosilma diz que sim, pensamento e vida... E pensar coisas boas gera, atrai coisas boas e nos dá força para continuar. Aqui também tivemos participação do Naldelino. Vivemos o que pensamos, bom domingo. E o Marcos, ele adicionou aqui também, complementou. Todos da rádio são muito dedicados, pois vir todo domingo de manhã não é fácil, principalmente quando o elevador está em manutenção. É verdade, cara. Ainda bem que eles ficam com dó da gente, deixa ele ligado quando a gente chega, só para descer, para voltar, que tem que descer 18 horas. O pior é quando o técnico, ele está de férias e se esquece que terminou as férias, que precisa vir trabalhar. Só a gente não fala quem, né? nós tivemos em Uberaba esse final de semana, e lá nós encontramos com o doutor Figueiredo, né? Com o doutor Benedito Figueiredo e a família, a esposa dele, o filho, o sogro. E aí o Rodrigo, ela falou com o Rodrigo, e depois o Rodrigo falou para ela, nós estamos devendo a ida de vocês de novo lá, porque aquele dia que eles vieram de São Paulo e chegaram aqui e ficaram parados, não teve programa. A rádio não abriu, né? A rádio não abriu. Mas o técnico, ele tinha terminado as férias dele, não sabia, né? Sabia que tinha acabado, aí pronto, já viu, né? E aí as coincidências são incríveis, né? Porque... O Brasil todo aqui da Rádio Piratininga que estava viajando, ninguém estava para vir aqui abrir. Você ligava para todo mundo, o cara falava, rapaz, estou aqui em... não sei aonde, até eu chegar aí já passou as 2 horas. Mas tudo bem. Vamos lá então. Mas Bia, emoções positivas reduzem emoções negativas. Sim. Como é que nós podemos fazer esse tipo de coisa? Porque aqui parece que a pergunta é essa aí. O pensamento positivo transforma a nossa vida? Sim. Essa foi a pergunta. Foi a pergunta, de hoje, né? Então, dentro... A psicologia positiva é uma ciência, né? É um estudo, as pesquisas estão todas para comprovar mesmo, para que ela entre para a psicologia, talvez, porque ela não faz parte da psicologia convencional, da formação, tá? Ela não é um ramo, ela não é um braço da psicologia, ela é uma área que estuda a felicidade e bem-estar. E foi visto que, se você tem, para você eliminar uma emoção negativa, você precisa ter 5 emoções positivas. Porque uma, é o que o Jorge acabou de falar, pode estar tudo maravilhoso, vem uma negativa, você... entende? 3 emoções positivas e uma negativa, você fica mais ou menos. Mas para você ser positivo, viver essa positividade, 5 emoções positivas, você combate uma negativa. De tão forte que é a negativa, porque nós temos essa, vamos dizer, uma via muito grande do negativo no nosso cérebro. E é isso que vem fazendo a psicologia positiva. Você fazer as intervenções, você praticar na sua vida, no dia a dia, diariamente, é hoje, amanhã e depois. Praticando, você tem mais pensamentos, você aumenta a sua via de pensamentos positivos, emoções positivas. Emoções positivas levam a comportamentos positivos. Comportamentos positivos levam a emoções positivas, que você passa a ter um ciclo. O pessoal não tem o ciclo da raiva? Que fala? Então, tem o ciclo das emoções positivas, que te leva a ter, sabe, ser mais resiliente. Só lembrando que vocês estavam falando aqui, estamos falando da escada, do dia que o programa, o rádio, aquela coisa toda. O que que acontece com uma pessoa que é negativa se ela chega? E se ela tem que subir ou descer as escadas? Ou se não funciona? Ela entra num desespero, numa raiva, xinga todo mundo, entra numa emoção, o cortisol vai lá para cima, ela já tem taquicardia, ela já xinga o mundo, já desesperou. Se a pessoa tem essa via da positividade, da resiliência, tudo isso nos leva a ser resilientes. Depois você vai falar mais sobre a resiliência. Tá bom. Mas deixa eu falar só o que a pessoa faz. Ela usa que eu tenho que descer escada e subir, eu vou fazer uma atividade física. Legal. Entendeu? Exato. E outras coisas mais. Depois a gente vai falando. Não, mas nós descemos 18 andares a pé. E diverte. Não foi brincadeira. Quando chegamos lá embaixo, o joelho estava descendo. Imagina se tivesse que subir então, 18 andares. Mas aí vai conversando, para, senta. Não tem pressa. Não tem pressa. Sabe? Tudo acontece no momento certo, na hora certa para mim. E tudo, a gente tira um aprendizado. É verdade. E a resiliência é a capacidade de você se levantar, né? Da queda, né? Vamos dizer assim. É. Você está num pensamento negativo e você fazer a mudança por um positivo. Ou seja, a automotivação de sair da condição que você está para uma outra condição diferente. Né? Para isso você precisa de motivação. Né? E quem, o Nietzsche já falava que o que não mata, fortalece. É verdade. Não te mata, se fortalece. E o Nil entrou aqui, mandou um bom dia a todos, né? Positivamente, bom programa para todos. E o Aécio César respondeu a pergunta para o sorteio: se o pensamento positivo transforma o nosso comportamento. Ele manda um bom dia a todos, o Vivência, a entrevistada do domingo. Quanto à pergunta, o pensamento positivo pode sim transformar o nosso pensamento com relação às pessoas que trilham o nosso caminho. Queria saber da entrevistada: o cérebro pode atuar a positividade inconsciente? Então, no cérebro pode atuar a positividade inconsciente. Um forte abraço a todos. Aí a gente fala, então, depois dos comerciais, né? Até deixar a pergunta para os próximos. Deixa mais? Vamos então para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, então, Rivi. Vamos aqui com a música, agora aqui com o nosso irmão Ed Moreno, no CD novo dele, O Amor Não Tem Fim. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. As línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor,

O Alamar, que nasceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi criado em Vitória da Conquista, na Bahia, foi analista de sistema, militou por muitos anos como professor de matemática, física e processamento de dados, e é profissional, e era, né, profissional na área de TV, tendo atuado como diretor da televisão em Belém do Pará, em emissora então afiliada à Rede Globo. Ele não gostava de dizer a idade dele, né, Jorge? Mas era uma figura espetacular que nos deixou. E até hoje nós temos muita saudade do jeito esquisitão, né, do Alamar, que ele mesmo dizia que era meio esquisitão. E então o Alamar deixou para nós muita saudade, né, de lembrar que ele é um espírito muito criativo, muito briguento até, com a pureza que deveria ser dado ao nosso espiritismo. Ele tinha muita dificuldade para viver e conviver com aquelas pessoas bitoladas, quadradas, que dirigem muitas vezes nossos centros espíritas, que tomam conta até da nossa doutrina espírita, e ele era uma pessoa muito livre e muito tranquilo para falar o que bem queria. Segundo a psicografia que ele passou aqui através do Ari Rangel, aqui no programa mesmo, né? Sim. Ele disse que essa indignação dele que ele tinha, essas brigas que ele tinha, até prejudicou mais ele, né? Prejudicou fisicamente ele, deu uma acelerada no processo de volta dele para o plano espiritual, por causa dessa indignação que ele tinha, que todos nós temos, mas o Alamar, ele colocava para fora, né? Mesmo. Ele era uma pessoa que defendia muito a doutrina espírita contra os próprios espíritas, que são muitos daqueles bitolados, muitos daqueles que parece que ao invés de ajudar a doutrina, acabam atrapalhando, né? Esses dias, foi ontem, eu estava conversando com uma amiga, né, com a Lindalva, na casa dela, que a Lindalva é da casa da Marcela, e a Lindalva falou que escutou esses dias a Sueli de Calda Schubert falando o seguinte: quer encontrar gente melindrosa? Vai no centro espírita, ouvir espírita, né? Porque, Bia, você pode falar até disso, porque eu vou falar para você, o lugar que mais se fala em melindre, pra gente combater os melindres, é na doutrina espírita, né? São entre os espíritos, a gente fala isso o tempo todo, mas eu nunca vi tanta gente melindrosa na minha vida como na doutrina espírita. Então, ele tem mais, né? É onde a pessoa vai procurar para melhorar, né? Então é lá, e lá ele vai praticar. E o Alamar, ele era tão diferente, que tem três livros que a gente conhece aqui, que é Mulher, Só é Boba Quem Quer. Esse é um dos livros dele. Outro livro, Parente, Uma Praga na Vida da Gente. E o outro livro dele, o último que ele deixou pra gente aqui, é O Incrível Caso de Alfredo Bastos, Mentor ou Obsessor? Então, tem muitos que às vezes não sabem se é o mentor ou se é o obsessor da casa. É, e essa colocação a Alamar fazia da seguinte maneira: dentro da casa, às vezes você trata espíritos como mentores da casa, mas aquele mentor não sabe nada de espiritismo, né? Aí falou, às vezes até um espírito bom, uma pessoa bacana, um espírito bacana, foi um padre, foi não sei quem, foi isso, foi uma freira, não tem problema, tudo gente boa. Mas não é espírita. Fala, pô, ele não sabe nada de espiritismo, a gente sabe mais do que aquele mentor, né? Quer dizer, você tem que analisar em muitos casos se é mentor mesmo ou se é um obsessor que está ali precisando de ajuda. E a gente adorando, às vezes, dentro das casas, só porque é um dignatário de alguma coisa, né? Ele diz aqui, se tiver uma sessão mediúnica e um espírito chegar: oi gente, tudo bem? Procurando conversar informalmente com os participantes, inclusive bem-humorado, para você seria um mentor ou um obsessor? Que ele dizia que o pessoal gosta de chegar: meus queridos, que a paz esteja com todos, né? Quer dizer, então se chegar dizendo: olá, tudo bem, eu estou aqui, mostrando eu mesmo, que a vida rapaz, continua. Você não lembra de mim? É isso. Nós fizemos tanta bagunça juntos e agora você não quer me lembrar? Pô, já quer afastar, vai doutrinar, já quer fazer tudo. A pessoa era assim, como é que você vai mudar ela? Você era meu amigo? É. Agora não. O Alamar eu conheci aqui só, logo que ele veio de São José. Eu estava aqui no programa, eu lembro dele sentadinho aqui, sentado aqui. Depois ele falou, depois em seguida ele já ficou doente. Mas foi muito bom conviver um pouco com ele naquele dia aqui. Ele é positivo, tem a positividade e tem um outro lado, né, que indignado. Uhum. E ele agradece muito o pessoal lá de Jacareí, né, a Ludmila, uhum, o Hélio, uhum, eu não lembro mais, tem mais gente que ele... Não, os principais sempre... mesmo foi o Hélio e a Ludmila, que deram o maior apoio para ele também, né. E nós aqui em São José dos Campos também, graças a Deus, conseguimos ajudá-lo de alguma maneira nessa etapa decisiva aí da vida dele, que foi essa volta dele para o plano espiritual. Muito ele, rápido. Muito rápido. Ele chegou em dezembro, né? Em dezembro, mudou em dezembro para cá, aparentemente não tinha nada. Quando foi em fevereiro, ele foi embora, né? É. Mas a gente tem muita saudade do Alamar e vai sentir falta dessa... irreverência dele, vai sentir falta dessas brigas dele, vai sentir falta das entrevistas que ele fazia, memoráveis, né? Entrevistas fantásticas que ele fez durante a carreira dele, tá no YouTube. Quer conhecer as coisas do Alamar, entra no YouTube aí que tem coisa demais, né? Muita coisa. Então, a nosso querido Alamar, né, só resta a gente dizer que seja feliz no mundo espiritual, né? E uma coisa que eu lembro, recordo muito, muito, que lá quando a gente foi transmitir ao vivo a palestra do Divaldo Franco aqui em São José, ele sentou do meu lado e ficou só falando, passando dicas e tudo mais, como faz. Então assim, ele sempre nesse espírito de querer ajudar, querer participar também, né? Então ele até na carta que ele deixou psicografada, ele fala: diga ao Hélio e a Ludmilla que Jacareí fará parte das minhas tarefas no futuro. Na psicografia. Então ele tá lá ajudando também, continua lá trabalhando, né? Isso que importa. E a carta tá aqui. Sim, tem até o próprio Ari lendo. Uhum. Então eu posso então, passar aí. Dá pra pôr. E a gente coloca o áudio mais tarde, depois a gente coloca também pra continuar essa homenagem. Então eu te mando o link aí também, Jorge, a gente coloca, tá? Mas vamos continuando então com a nossa querida amiga Bia, que é aquela que de todas as horas, você viu que quando você fala com a Bia para ir no programa, ela, ótimo, irei sim, quer dizer, com aquele entusiasmo, né, Jorge? É, e tem novidades por aí, nós já estamos falando das novidades, né, mas a Bia, essa semana ela começa a fazer as gravações aí para um programa que ela vai fazer na nossa rádio online, né? Então, um programa. E qual é o título do programa? Não, o programa Seja Feliz, né? Uma coisa assim, né? Seja Feliz. Seja Feliz. Seja Feliz. É. Programa, é de mensagem, são dicas, né? Que ela vai dar de pouco tempo, no máximo 5 minutos, para não enjoar ninguém, né? Porque não vai ficar 2 horas falando, não. Mas vai entrar algumas vezes, alguns momentos por dia na rádio, sempre aparecendo e dando essas dicas de felicidade. Mas, ô Jorge, só tem que dizer que está muito bonita o site da Vivência Espírita, né? Onde estava vendo aquele programa da Mônica de Medeiros, que esteve aqui conosco, né? Uhum. Poxa, que é uma imagem bonita, né? E só que pena que não são todos os programas que nós temos a imagem, né? Né, Rodrigo? Sim, sim. Você fala o programa, você fala o vídeo. É o vídeo do programa. Ah, tá, o vídeo, sim. Muito bonito. É. E a gravação lá no YouTube, né? Legal. Ah, então. Bom, nós temos aqui o Newton Rodrigues, ele manda um super abraço, diz que o programa está muito bom. Ele frequenta a AME, lá do Bosque. Um bom dia para você, viu, Newton? E continue nos prestigiando. O Alberto Carbone, diretor do CVV, ele está convidando as pessoas para o curso de seleção de novos voluntários que tenha a idade a partir de 18 anos, que o início do curso é amanhã, dia 6 e 3, a partir das 19 horas, a rua Alfredo César, 134, na Vila Cardoso. É ao lado da rodoviária Nova. E a Patrícia entrou aqui e falou: a voz do Alamar é inconfundível. E o Antônio Bessa mandou responder a pergunta se o pensamento positivo transforma o nosso comportamento. Ele manda um bom dia. Neste laboratório terrestre vivemos para aprender. Somos bombardeados constantemente por adversidades e problemas. Vê-los dessa forma nos traz revolta e frustração. A positividade os transforma em oportunidade de desafios que nos estimula a melhoria. E a minha mãe, Maria Ângela, entrou aqui, mandou um bom dia a todos da rádio. E o bom trabalho que é iluminado. E é isso. Bem, então, agradecer a participação de todos aqui. Seria legal a gente voltar ao tema lá do Aécio, que perguntou, né? Estou até tentando procurar, achei. Ele perguntou se o cérebro pode atuar na positividade de forma inconsciente? Então, Aécio, pode sim. Lembra no começo que eu estava falando sobre estradas, rodovias, eu brinco com o cérebro assim? Nós vamos fazendo um caminho, né, de positividade e felicidade. Isso tem um nome, porque essa informação vai para o inconsciente. Quando nós praticamos, temos emoções positivas, comportamentos positivos, vai registrando. Não se fala tanto em trauma, né? Sim. Vamos fazer uma comparação com o negativo. Trauma. A pessoa tem isso porque ela teve um trauma. Onde está gravado? No inconsciente. Então, quando nós praticamos isso, ela vai para o inconsciente e se torna um hábito. Mas um hábito positivo. E o nome dessa movimentação, como eu estava falando para o Rodrigo, se chama espiral ascendente. Nós temos, a psicologia fala, espiral ascendente, quer dizer, você inicia aqui e você vai para cima, né, com positividade. E existe a espiral descendente, que é o negativo, e você desce e adoece, né? Então, as emoções positivas criam motivos, momentos, motivos inconscientes e crescentes para o comportamento de bem-estar e positividade. Então, um comportamento positivo gera uma emoção positiva que gera motivos inconscientes para você, lá no cérebro, falar assim, oba, isso aqui é legal, isso aqui é bom, vamos registrar. E reforça o comportamento positivo e amplia a nossa consciência e cria novos recursos para a gente viver com positividade, né? Então, todas essas intervenções ou atitudes positivas nos levam a ter atitudes inconscientes positivas. Porque o que mais se tem é atitude negativa inconsciente, que está no inconsciente coletivo. Então, se todas as pessoas começarem a praticar isso, e já a gente vai falar da prática, né? De uma prática, de você fazer, são coisas muito simples. Psicologia positiva é simples. Mas, Bia, eu estou dizendo isso. Tem uma série de experiências que eu vivo praticamente, diariamente. Quando a gente vai conversar com a pessoa com pensamento positivo, pedir alguma coisa, é interessante como é resolvido essas coisas. Quando a gente vai mais ou menos duvidando, ai minha nossa, parece que nada dá certo. Até o telefone a pessoa não atende, não consegue conversar. E quando a gente vai com pensamento positivo para pedir alguma coisa para a pessoa e acreditando que aquela pessoa vai dar o retorno para a gente, acontece. Então, a gente fala da ressonância, né? Nós estamos em constante ressonância com os outros e com o todo, né? Antes até estava falando no intervalo com o Jorge a respeito disso. Aí em algum lugar eu vou e é bom e eu quero ficar. No outro eu vou e é ruim e tal, aquela coisa assim. É porque não existe essa conexão entre as pessoas, essa ressonância positiva. Quanto mais você tiver essa ressonância positiva em você, você vai atrair pessoas com ressonância positiva com você. E você vai encontrar aquela pessoa que vai realmente te ajudar. E vai como se desviar do teu caminho aqueles que não são muito legais. Não, é interessante que pergunta para a pessoa tal coisa, fala, pode ficar tranquilo, vou resolver. E quando a gente vai assim, fala, puxa vida, esse negócio que não vai dar certo, parece que não dá certo mesmo. Então, mas olha o que você falou, esse negócio não vai dar certo, você já foi no seu caminho negativo. Negativo. Esse não vai dar certo. E por que não vai dar certo? Eu não acredito nesse projeto que eu estou fazendo, eu acho que eu estou pedindo alguma coisa que não é merecedor. Qual é a intenção que eu tenho por trás disso que eu estou querendo fazer? É algo positivo? É algo bom? Só para mim? Só para o outro? Ou para todos? É. Então, a gente já vai já no negativo. Nós vamos no negativo, o que você vai ter ressonância com o outro? Negativo. É. Ele vai falar, não me interessa. É. Como, Bia, como que funciona isso no processo das doenças, por exemplo? Como que essa influência negativa e positiva influencia para as nossas doenças ou cura, né? Uhum. Tá. A gente fala muito de... quando eu falei que a psicologia positiva é preventiva, a pessoa já está doente. Tudo bem, tá? Então ela já está. Tem aquele que ainda não está. Tá só no estresse, na ansiedade, ainda não aconteceu nada no físico. O corpo tá mandando sinal. Quando você pratica, que, vamos falar das coisas que são a prática, porque o pessoal fala assim, Beatriz, está falando, falando, e o que, que eu faço, né? Mas é viver na positividade nada mais é do que você ter emoções positivas, fazer o que ama, estar engajado em um projeto. Isso que vocês fazem aqui é estar engajado. Quando vocês falam que todos estão lembrando do Alamar, porque ele teve uma vida com significado. Então, viver isto, eu falo que é a tríade da felicidade. Emoções positivas, ter um engajamento em aquilo que você faz com amor, que é aquilo que você não vê o tempo passar, e você deixar um legado, sabe? Quando você morrer, o que, que as pessoas vão falar de você? Hoje, está falando do legado do Alamar que deixou aqui. Teve os defeitos, teve, ninguém é perfeito, mas ele usou da melhor forma possível isso que ele pôde fazer. E lembram dele não no negativo, lembra dele das coisas boas que ele fez. Então, esta é para ter saúde. Como você quer viver sua vida? E, nas intervenções, até está aí, coloquei até escrito aqui, é. Nós formamos os neuromoduladores no nosso cérebro, eles fazem um outro caminho. O nosso sistema emocional, ele modifica. Nosso sistema límbico, nosso cérebro, ele faz conexões positivas. E você, quando você tem algo estressor, vem e fala, não, mas pode, tem uma solução aqui. Entende? Remédio é bom, gente, mas nós podemos prevenir. Até com medicamento, se eu acredito que aquele medicamento vai me fazer bem, e não só o efeito colateral da bula, entende? Se eu pego só o que é bom dele, o que é negativo daquele remédio sai. E isso é que pensamento, é emoção, é sentimento e é ação. É, e você fala aqui na tríade. Bom, já respondeu para o nosso amigo? Sim, sim, sim. É, já está respondido. Sobre a espiral ascendente, né? É, aqui nós falamos, você fala da tríade para a felicidade, que você já começou a falar em vida prazerosa. O que, que significa essa vida prazerosa, que é com emoções positivas? Como é que nós podemos passar isso para os nossos ouvintes? Tá. É, a vida prazerosa, são as três vidas. Deixa eu falar as três e eu vou falando. Três vida prazerosa, vida engajada e vida com significado. Sim. Tá? Então pensa como numa montanha, assim, pensa que lá no cume tem uma neve. Minha simbologia é essa. Embaixo tem toda aqui a vida correndo. Casas, os moradores. Aí, mas no meio da montanha, você já está fazendo algo que é além daqui, é algo que você está engajado, que você não vê o tempo passar, que você levanta cedinho e vem aqui pro programa, essas coisas todas. Isso te dá uma energia, alimenta a sua emoção positiva. E a vida com significado, lá, o cume, tá? Tem muita coisa, espiritualidade, tem muita coisa assim. A vida prazerosa, que dá emoções positivas, elas são emoções curtas. Por exemplo, você compra um carro, ele te dá um prazer enorme, mas às vezes o prazer é antes até de comprar, de fazer todo aquele projeto. Depois ele já fica velho, ele já quer outro. É o caso de criança que tem aquela vontade de um brinquedo, você dá um brinquedo para ele, brinca meia hora e coloca ali no canto. A vida prazerosa são momentos de felicidade, mas que não são duradouros, mas que nós precisamos dele. Nós precisamos dessa distrair, nós precisamos ter um momento, que já estou entrando nas intervenções, tá? Que você ter diversão, você ter amor, você praticar uma fé, isso tudo vai te dando momentos. A natureza, você estar na natureza, fazer aquilo que você ama, vai te dando momento. Você fala assim, mas durou tão pouco, agora já voltei para a vida, essa vida e tal. Não, sabe? Mas daí é isso, a vida prazerosa são emoções positivas, nós precisamos. Mas elas são felicidades passageiras. Vamos dizer assim, momentos felizes. O Jorge sempre conta uma historinha aqui daquela pessoa que vai para Caraguá ficar uns 15 dias lá de férias e dá tudo certo para ele, tudo tranquilo. A hora que ele começa a colocar as malas dentro do carro para voltar para São José dos Campos, ele fala, puxa vida, eu tive uns dias tão bons aqui, alguma coisa de ruim vai acontecer para mim, né, Jorge? Eu vou voltar para aquela vida, mas o problema está lá, meu Deus. Alguma coisa. Quando a pessoa está feliz, ela desconfia que as pessoas pensam também que não tem direito de ser felizes. Você falou uma coisa, não tem aquele negócio, eu acho que a pessoa fala assim, nossa, nem acredito que eu estou feliz. Pronto. Você não acredita? Não, às vezes uma moça arruma um namorado, ficou um tempão tentando arrumar um namorado, arruma um, nossa, não acredito que eu tô namorando com esse rapaz. Eu falei, então larga e pega um feio. Né? Primeiro, acredito que você é merecedor de ser feliz, gente. Eu não acredito que eu tô com essa pessoa, não acredito que eu tô conseguindo namorar essa moça tão bonita. Eu falei, então vai namorar uma bem feia. É isso que você merece, com esse pessimismo. Né? Mas o pessoal perguntou pra mim, sim, algumas pessoas perguntam, Beatriz, mas você ficou 15 dias, então você saiu, você viveu dentro de uma bolha de felicidade. Falei, gente, eu vivenciei muita coisa, mas eu vivenciei, é como se você ganha uma carga de energia com uma bateria, e você aplica aquilo, só que eu tenho que continuar. Gente, eu fui para esse treinamento e falei, eu vou desenvolver o hábito, porque eu sei que a Atibainha é morro acima e morro abaixo, não sei se vocês conhecem lá, perto de Nazaré, gente, é só morro. É morro, você desce, sobe, desce, sobe. Eu conheço lá, porque eu já fui em curso lá. E eu falei, eu vou desenvolver mas o hábito. Aquele hotel bonito que a gente passa na estrada. Isso, que... isso. É maravilhoso aquele negócio. Maravilhoso. Hotel lá, você passa na Dom Pedro, aquela coisa maravilhosa que tem aquele hotel enorme. É, mas que passa a gente na lá que está negativa não vê que é maravilhoso. Reclama que o morro tem que subir e descer. Ou passa na frente do hotel também de carro, fala, nossa, será que eu nunca vou conseguir vir para o hotel? Consegue, sim. Por isso que eu costumo, de vez em quando, tirar fotografia perto dos hotéis bonitos, assim, viu, Jorge? Mas eu não fui, mas pelo menos tirei a fotografia. Já é algo que está gravado no seu cérebro, que você quer aquele bonito. É. E uma hora acontece que você fala, poxa, consegui estar lá. Depois você vai lá e fala, nossa, não era isso que eu sonhava. Depende de como você está internamente, que você vivencia aquilo. Uma pessoa, se olhar para aquilo que é tudo morro, para cima e para baixo, e você tem que andar, você já vai falar assim, não vou aguentar, minha perna vai doer, meu joelho vai estar não sei o quê, eu vou cair, vou isso. Gente... Esse é o pensamento. Eu lembro quando eu andava de bicicleta, né? Tem uma tradição aqui da Vale que eles fazem até um passeio para São Francisco Xavier, né? Uhum. Então, assim, só que é muito pesado. É 50 quilômetros e só subida, né? E uma vez por ano, né? E aí todo ano... Na volta só tem descida. Todo ano... Não, na volta não dá pra voltar, você chega tão, aí ele volta tão de quebrado. Ônibus. E aí você chega. E lá quando você chega no final, você tem um último morro que é assim, ó, é muito grande, que é o Morro da Casinha. Que todo mundo fala. E aí o que acontece? Quando você tá lá no meio do morro, você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu toda vez, eu fui acho que uns 7 anos, sabe? Ai, que legal. Subindo. E aí toda vez você tá lá subindo, aí você fala, por que eu não tô em casa? Aí quando você tá em casa, você fala, por que eu não tô lá? É isso mesmo, é assim mesmo. E a forma como encara, deixa eu concluir só esse negócio de morro acima, morro abaixo na Atibainha. Eu fui com um propósito que eu conhecia que eu ia desenvolver o hábito da atividade física. Que em 14 dias eu tinha certeza que eu ia desenvolver. E o que aconteceu? Tudo conspirou. No grupo tinha uma pessoa que dava um treinamento pra gente às 7 horas da manhã. Então, morro abaixo, andando, academia, fazendo os ritos tibetanos, resgatei coisas minhas de quando eu tinha 30 e poucos anos, alongamento. Eu subi uma montanha, a trilha da felicidade, de 2.400 metros. Eu falava assim, é a trilha da saúde e não do infarto, mas vamos lá, turma. E essa pessoa ajudando, dando apoio, um apoiando o outro. E o importante, sabe, Rodrigo? E Rui, o importante é a jornada, não se chegar no cume. E não a chegada, né? Entende? E o que acontece? Hoje eu acordo todos os dias às 6 horas da manhã, não consigo dormir, e eu saio fazer caminhada, morro assim, morro abaixo, precisando achar morro no Aquários até, eu desço até o fora, eu subo, vou lá na Praça do Chico, volto, e pratico os ritos tibetanos e em seguida meditação. Então eu desenvolvi esses três hábitos. Isso está fazendo que manutenção da minha positividade. Beatriz, então tem que ficar a imersão? Olha, se você conseguir, depende da imersão, é ótimo. Mas eu digo, você pratica de passo a passo. Todos os dias. E você falou uma coisa muito importante, que é a jornada. A jornada. Né? Não a chegada. Né? Então, tem até um filme que é muito bom, que eles falam aquele Poder da Felicidade, não sei se você já assistiu, que fala de um garoto que fazia ginástica olímpica, isso. E ele quebra a perna no meio. É o Poder Além da Vida. Né? É o Poder Além da Vida, é isso. É isso. E é muito bom, muito bom, que ele fala justamente isso. Essa moral da felicidade, ser a jornada e não a chegada. Né? Nesse filme diz que ele não ia poder mais mesmo fazer, porque ele quebra a perna dele e não tinha... E ele faz, porque ele coloca um foco. Então você tem foco, você precisa ter um objetivo, e um objetivo que seja saudável. Saudável para você. Entende? Não é para o outro. Gente, nós temos que pensar, é saudável para mim. Porque quando eu estou saudável, quando eu estou positivo, eu estou esparramando essa positividade ao meu lado. Então, isso já faz parte da vida engajada, essa de você acordar cedo, caminhar. É, quer dizer, dá tempo para tudo e ainda sobra tempo. E aí meu tempo fica maravilhoso, tudo flui, aconteceu tudo. É, ontem eu fui no Vicentino, mais de 60 pessoas fazendo meditação naquele lugar. Eu colhi rodeada todas aquelas árvores. Todo primeiro sábado do mês nós estamos lá com o Círculo Saudável. Que eu faço parte. Aí que hora? Aí terça-feira eu vou dar uma palestra. Fui convidado a dar uma palestra no Colinas, naquele hotel lá no Tulip, lá, das mulheres. Na terça-feira, às 11 horas da manhã, mulheres, podem ir lá. Eu vou estar falando sobre a tríade para ser para a felicidade. E é de graça? É, só as mulheres. É, Semana da Mulher. Ah, semana. É, o dia 8 dia dia é o Dia Internacional da dia Mulher. Dia 7 eu vou estar no Tulip fazendo uma palestra às 11 horas da manhã sobre a tríade para a felicidade. Mulheres, vamos lá. É, você precisa fazer uma palestra que você está me devendo lá no Pau de Tarde. Não é só você não, acho que o Robson Piero vai estar lá também fazendo, não no mesmo dia. Ele vai fazer um seminário lá também no Tulip. É, então, mas nesse dia nós estamos assim, tem homens fazendo também, tá, a jornada está todinha assim. Tem uma equipe nossa do Círculo Saudável, nós estamos 18 Círculo profissionais. Saudável. Eu faço parte desse Círculo Saudável aqui em São José. São profissionais de saúde que têm como base a medicina integrativa, tá? Então são médicos, fisioterapeutas, psicólogos, toda essa linha que trabalha, não despreza a medicina convencional, lógico que não, né? Mas é esse trabalho preventivo, yoga, meditação, psicologia positiva, atividade corpo, mente, alma, espírito, é esse é o nosso tudo. Trabalho. Não, esse grupo é fantástico. Ou seja, integrativo, né? Porque você age não só no corpo, no isso, corpo, no mental, no espiritual. É um todo. E que hora vai ser? A minha palestra? Terça-feira, dia 7, às 11 horas da manhã, no Tulip, é Tulip, né? Aquele hotel dentro do Shopping Colinas. É no Tulip. Golden Tulip. Eu vou estar às 11, mas a programação tem desde a segunda até a sexta-feira, que vão estar nossos profissionais das 10 ao meio-dia e depois das 4 às 18. Só para dizer que esse Golden Tulip fica no Shopping Colinas. Então tem estacionamento para a pessoa. Vai pagar, mas tem estacionamento para todo mundo. Só o estacionamento que paga. É, mas esse é um evento do Shopping Colinas. Então é gratuito. Ah, do Shopping Colinas? É do Shopping Colinas, não é do Círculo Saudável. Nós do Círculo Saudável estamos fazendo esse trabalho. Tem inscrição ou não? As pessoas precisam fazer inscrição porque é limitada a sala. Ah, limitada sim. Deixa eu só comentar então que o Marcos entrou aqui. Ele falou que é igual musculação, né? Se exercitar bons sentimentos, eles ficam mais fortes. Ao contrário, se ficar no negativo, a pessoa fica cada vez mais depressiva. Nós vamos para o nosso comercial? Vamos. É. Arnaldo Elino falou que exercitar sempre o bem e a Janaína manter bons pensamentos. Isso aí. Vamos entrar no... falar do Edson e entrar lá na psicografia? Tá. Tudo bem. Então, o Edson Barbosa, médio lá do Recanto de Luz, irmã Sheila, médio de cura. Ele mandou aqui o bom dia a todos e parabéns pelo programa. Quanto a essa homenagem ao nosso irmão Alamar Regis de Carvalho, é um verdadeiro tributo. Ele poderia ser polêmico para alguns, mas de uma coisa ninguém pode falar, pois ele era autêntico. O convívio comigo foi maravilhoso. Muitas vezes ele me substituiu no programa na Rádio Mundial. Desejo que continue assim na vida espiritual. Tinha muito defeito, o cara era realmente diferente, até na hora do desencarne. Ele complementa aqui que aprontou conosco, foi no dia 29/2 do ano passado, né? Ou seja, 29 de fevereiro, no ano bissexto. Assim, só podemos dizer que só de 4 em 4 anos faz aniversário de desencarne. Uma verdadeira figura. Grande abraço. Realmente, né? Porque até na hora de desencarnar ele era polêmico. Tem até um programa interessante que foi na rádio. Ele toma a rádio e ele que faz a entrevista, né, com o Edson lá. Foi o contrário, foi muito legal. E aqui também, né, no Vivência Espírita da TV, que a gente foi entrevistar, e ele falou: não, eu vou entrevistar o Jorge. Muito legal. E a Ludmilla, lá de Jacareí, falou que o Alamar merece todas essas homenagens pela pessoa que ele foi. Defeitos todos temos, e no meio espírita procuramos sempre escondê-los. Ele era diferente, autêntico até nisso. Deixou muitas saudades. Legal, pessoal. Um obrigado, bom dia para o pessoal lá de Jacareí, né, que está sempre junto com a gente, né, Jorge? E o Edson também, foi até bom lembrar que vai ter um trabalho de curas lá em Poços de Caldas, dia 1º de abril, sábado. Que então, o Jorge estará... É sábado ou é domingo, Jorge? É no sábado, né? Então a gente até vai postar aqui novamente a divulgação. A gente postou no nosso site, então você entra lá no vivenciaespirita.com.br, tem a divulgação do evento lá de Poços de Caldas, tá? Depois eu passo o link aqui pra vocês e a gente fala mais. Vai ser no sábado, Rui, mas aí, como é o dia todo sábado, é muito cansativo, né? Provavelmente voltar no sábado é difícil, a gente tem que voltar no domingo. No domingo. Então você não estará aqui no programa. Provavelmente eu e o Rodrigo e a Camila estamos fora. Opa! E o Helder, né? O Helder que é o mentor ou obsessor, né? Vamos lá então para os nossos comerciais. Vamos com a música do Manuca Almeida, interpretada pelo Alexandre Leão, Para Ser Feliz. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito. Tem que colorir tudo. Tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada. Tem que refazer junto cada passo na estrada. Tem que dividir sonhos para ser feliz. Tem que respeitar muito, tem que entender tudo. Tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo. Não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada. Tem que procurar junto a beleza da estrada. Tem que semear sonhos para ser feliz. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar pra trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz.

A velhice é como uma conta no banco, minha filha, de onde você só retira o que colocou antes. A lição de uma pessoa idosa e sem a visão dos olhos físicos é de grande profundidade e contém ensinamentos valiosos. E o primeiro deles é que a felicidade é uma decisão pessoal. Depende mais da nossa disposição mental do que das circunstâncias que nos rodeiam. Cada pessoa tem na intimidade o potencial de armazenar as belezas que deseja ver em sua tela mental, ainda que ao seu redor a paisagem seja deprimente. Para isso, é preciso construir um mundo de felicidade nesse banco de lembranças que Deus ofereceu a cada um de seus filhos. E quando se constrói um mundo de paz e felicidade, portas adentro da alma, é possível compartilhar essa realidade com aqueles que nos cercam. Assim, se não temos em nossa vida os enfeites que desejamos, arranjemos tudo isso em nossa mente. É uma forma de ver as coisas com um olhar positivo e otimista. Além disso, como toda criação começa na mente, é bem possível que venhamos a concretizar esse sonho alimentado na alma. Se você ainda não havia pensado nessa possibilidade, pense agora. Comece sem demora a depositar felicidade na conta do banco das suas lembranças, para poder resgatar sempre que desejar. Se você abrir a janela pela manhã e seus olhos físicos puderem ver apenas paisagens deprimentes, abra as janelas da alma e contemple um jardim em flor. Respire fundo e sinta o perfume de jasmim, de rosas e cravos. Ouça o canto dos pássaros que voam ligeiros pelo ar. Perceba a brisa acariciando seu rosto e curta a melodia dos grilos e cigarras que cantam para alegrar suas horas. Decida ser feliz, ainda que seja uma felicidade que só você possa sentir. E lembre-se sempre, a felicidade não depende de como as coisas estão arranjadas, mas de como você as arranja na sua mente. Esse é o momento do Giga Vale. Bia, o que você pode dizer para nós? A Beatriz, o que você pode dizer para nós? Não, pode ser Bia, gente. Pode ser Bia. Fica tranquilo, está tudo certo. É, eu acho que quase não preciso falar nada, mas é o seguinte, é tudo verdadeiro, o que está aí é real, isso é viver a positividade, isso é a psicologia positiva, e ser feliz, como ele fala, é uma decisão. E essa imagem mental que eu faço, eu estava falando no intervalo com você, Rui, agora, exatamente, eu acordo de manhã, o acordar de manhã e agradecer. Eu posso ver além, ver com os olhos da alma, buscar no meu banco de dados, como ele diz, nessa mensagem linda, perfeita, maravilhosa, buscar essas memórias boas e não essas memórias que são negativas. O dia não está bonito, não está isso, mas eu tenho a memória e eu busco. E é uma decisão, a decisão é minha. E eu faço, é mental. Eu faço esse caminho, eu consigo, e a decisão é nossa. Eu decido, não pela circunstância, porque eu tenho meu filho que tem problema, meu marido, meu trabalho, meu isso, meu aquilo, meu. Não é nada teu, você está passando por aquela situação. Desenvolver a positividade e ver com esses olhos. Você tem pessoas, nesse caso aqui, falou que ela estava sem a visão física, né? Mas muitas vezes nós temos visão física e nós estamos cegos. Cegos para as belezas, cego para a felicidade, cego para os momentos bons. Então eu digo, feche os olhos e busque no seu banco de dados, na sua memória, as coisas boas. E é isso que te alimenta. E janela da alma. É isso aí. Essa janela da alma nós podemos abrir e ter a visão que nós queremos. É. A gente tem uma fala mais ou menos assim: se você está com os olhos abertos, a sua visão é limitada. Você enxerga o que está aqui à volta. Quando você fecha seus olhos, e pesquisa mostra que as mesmas áreas do cérebro, se você vê uma coisa bela e você imagina uma situação boa que você viveu, as áreas do cérebro, elas ativam da mesma forma, é real. Então, vamos dizer assim, a janela da alma. Não falo que os olhos são a janela da alma, né? É. Então, mas você, às vezes, está limitado e está com uma lente nublada. Então, troque sua lente, comece a enxergar de outra forma. Aquilo que é ruim não é tão ruim. É uma decisão individual. Isso aí é subjetivo. Eu quero ser feliz. Ah, mas eu quero ser feliz, que me dêem. Me dê um comprimido, me dê isso, me dê uma casa, me dê isso. Como o Jorge falou, um namorado lindo, uma namorada linda. Né? Não é por aí, porque não está no outro a felicidade. Está em nós, na prática. Viver na prática. Emoções boas, momentos bons. Sabe, estar com pessoas que são legais. Né? Não faça aquilo que você realmente não quer fazer. Faça aquilo que seu coração quer, sua mente quer. Viva, viva momentos bons. E fuja dos momentos ruins. Fuja das reuniões que são chatas, que você não quer ir, vai por obrigação. Fala, eu não quero, não dê desculpa. Ah, estou com dor de perna, dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça mesmo. Fala, eu não estou disposto, não quero ir, só não quero ir. Hoje eu não quero sair. Ah, mas você... Aí pelo outro você vai lá e volta. Que volta todo estrupiado. Ai, então, seja feliz. Então eu tô certo quando o pessoal. Seja verdadeiro. Quando o pessoal liga para mim vendendo as coisas, cartão de crédito, linha telefônica, esse negócio que a pessoa fala assim. Eu falo, eu não estou interessado. Ela fala, por quê? Eu falo, eu não tenho que dar satisfação para você. Pode desligar o telefone que eu não quero. Senão eu fico mais aborrecido ainda, eu ficar dando conversa. A pessoa fala que eu sou mal educado. Eu falo, pô, mas eu vou ficar dando, ficar conversando para no final não querer? Isso é uma coisa legal que você falou. Fala, eu não quero, não tenho interesse. Muito obrigada, é teu trabalho, mas eu não quero. Não perca tempo comigo. E tem uma coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim, não quero porque eu estou sem dinheiro. Você está decretando e fazendo pro seu cérebro que você não tem dinheiro. E aí começa a falar, mas eu queria comprar aquilo, mas você disse, eu não tenho dinheiro. Diga, eu sou próspero, eu sou feliz, eu faço as vou coisas. Vou conseguir, né? Eu faço, eu consigo, mas quando eu estou dentro da minha escolha, e não da escolha do outro. Não é Maria vai com as outras, entendeu? Fala não quando é necessário, e sim, né? Vamos encerrando então o nosso momento de Gavari. Vamos encerrar o momento de Gavari. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:30, nós estamos aqui com a nossa querida amiga de todas as horas, de todos os momentos, a Beatriz de Paula Porto, que é psicóloga, coaching, é terapeuta, fez curso de fitoenergética, terapia reencarnacionista, psicologia positiva, na formação de training. Nossa, quanta coisa. E você, é interessante que a Bia, né, Jorge, que ela não aparenta idade, não aparenta nada, parece que está sempre feliz, feliz na vida, né? Legal. Falar nisso, eu fui lá fazer a... Eu já falei aqui, já comentei que fui lá fazer a... Mas o que você foi? Psicoterapia reencarnacionista lá. Não, mas aí é muito mais... As coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Ah, muito mais objetivas também do que a gente então imagina. Então não é, né? Aquela de ficar não, curioso. Não, você vai chegar lá, a pessoa quer saber se foi rei, se foi rainha, se foi essas coisas, né? Falando aqui, né, que a nossa... A Bia me convidou para ir fazer essa regressão lá. Foi justamente para nós, como estamos na comunicação, conseguir passar para as pessoas o que significa isso, né? Não é aquela regressão de vidas passadas, TVP, que fala, tradicional. A terapia reencarnacionista, ela é diferente, como a Miriam já esteve aqui fazendo programa conosco, né? Vai começar um curso agora em abril, viu? Vai. Lá no bairro dos Freitas. Tá meio complicado para fazer lá, porque tá muito longe. É capaz até que a gente faça lá na AME. AME? Esperando a Miriam ligar pra gente, né? A Miriam ligar pra gente combinar. Porque a Lindalva, aquela amiga que eu tava falando, a Lindalva se inscreveu. Aí parece que estão muito longe, alguma coisa assim, para ir lá, né? E aí ela falou se tinha espaço naquele dia do nosso bazar lá, e do almoço. Aí eu falei com o seu Darcy, é possível fazer assim. Ah, que bacana. Então tem que dar uma movimentada, porque às vezes dia de domingo nós temos um evento, então tem que... Como sempre são, não é muita gente que faz o curso, é uma média de 20 pessoas mais ou menos, né? Aí dá para deslocar e colocar em outra sala quando tiver. É o segundo evento, domingo, né? Do mês. É. Começa em abril. Né? Aí pode ser até que mude o local, né? Mas aí isso não atrapalha as inscrições, né? A pessoa que vai estar inscrita, ela vai fazer onde for. Se for mais perto, é melhor ainda. Às vezes a pessoa, a distância limita. E segundo os próprios alunos, esse curso é muito bom, né? É bom, sim. É então, muito bom. Aí muito bom. A diferença é que o que eu senti é que o é o mentor que leva a gente para o local. Não é você que vai hipnotizado, o psicólogo hipnotiza a gente e você vai para algum lugar. Não. O mentor, o nosso mentor, o que está ali naquele momento, pega a gente e leva no local que a gente tem necessidade de saber. É, quando é para a saúde, né? Provavelmente o mentor vai levar você naquele ponto que deixou você debilitado naquele assunto, naquela coisa ali que está acontecendo com você. No meu caso, como não era esse, ele levou para mostrar uma passagem de uma vivência que eu tive, que para mim foi interessantíssima, muito legal, complementou algo que eu já sabia, né? Mas para nós que estamos acostumados, por exemplo, em câmara de mediúnica, em trabalhar com mediunidade, em dar passividade, essas coisas, ter evidência, é muito parecido, né? Você volta e vai naqueles locais como a gente faz de vez em quando nos nossos trabalhos mediúnicos. E nos trabalhos mediúnicos a gente consegue entender as nossas vidas anteriores também, né? É muito parecido. É. Claro, uma pessoa que não sabe nada disso que a gente sabe no lado espiritual, ela vai ter uma visão totalmente diferente disso, né? Entendi. Agora, a gente que já está acostumado a ver isso, para nós é mais, eu achei mais fácil de você conseguir percorrer esse espaço-tempo aí. Né? Mas é muito legal, vale a pena. E todo mundo, e a gente fica até preocupado, Bia, porque todo mundo que a gente fala que fez, quer fazer. Todo mundo que a gente fala que fez, quer fazer. Eu falo, ó, você tem que ir fazer uma consulta com a psicóloga para ela analisar se você tem necessidade disso ou não. Né? Porque não é curiosidade, não é para curiosidade, é para necessidade da pessoa. É autoconhecimento, sabe, Jorge? E também não é só você, é o mentor te leva para aquela situação em que você tem um conflito. A psicoterapia reencarnacionista, ela trabalha com a personalidade congênita, traços que você traz de vidas e vidas e que nesta você tem. Então, é um autoconhecimento, é uma reforma íntima, é você mudar da versão persona para a versão espírito. E é você, nesta regressiva, você vai até o ponto de morte, que você morre, você no plano espiritual, esse é o mais importante, é o ponto ótimo. O que, no plano espiritual, o que você aprendeu, e você traz de bagagem para outra vida. Entende? É bem profundo o negócio. Não é muito curioso, só para... É. Ah, eu vivi isso, vivi aquilo e já curei. Não. Você precisa praticar. Se você era magoável, se você se sentiu abandonado, se você se sentiu rejeitado, se você tinha raiva, você ainda tem. Então, você precisa o quê? Trabalhar a raiva, a inferioridade, ou isso. Então, voltamos de novo. Na prática. Na prática da personalidade. É, eu tenho uma amiga aqui. Tá fazendo, terminou o curso com vocês lá, né? Eu falo, nossa, como eu me descobri. É. Como eu consegui me entender. Porque eu tenho uma série de dificuldade para me entender, consegui. Então, a base é, você veja, descobrir a sua personalidade, os traços de personalidade. Você vive na versão persona, você vive no ego. Né? E você, em espírito, você viver a versão espírito. Essa é a base. Para você ter, se você é pessimista, você ser otimista. A psicologia positiva ajuda você a ser otimista. As técnicas se complementam. Isso aí é outro assunto. Então vamos entrar aqui. Beto estudou muito, né? Vamos psicologia positiva. Vamos colocar a carta do Alamar, que nós não colocamos ainda. Primeiro, só convidando as pessoas aqui para o almoço beneficente hoje na obra social aqui, na obra social do nosso lar, né? Hoje nós temos lá espaguete, sabores diversos, e frango assado e salada verde. Então, das 12 às 14h30, porque depois nós teremos lá também, a partir das 13h30 também, teremos lá o bingo que eles fazem, o tradicional lá, né? A brincadeira que eles fazem lá com todo mundo. Então, daqui a pouco, pessoal que já sabe, né? Tradicionalmente existe esse almoço lá, no nosso lar aqui, que fica na rua Martins Pereira, número 183, aqui no Jardim Paulista, em frente o portão 10 do estádio Martins Pereira ali. Compareçam lá, muito legal, né? Esse almoço aí que tem todos os meses, custa R$20 o convite. Vamos lá então, a psicografia do Alamar, aqui com o nosso irmão Ari Rangel,

Interessante mesmo a mensagem, mas só que a mensagem não estava na voz do Ari Rangel. Nós estamos acostumados tanto o Ari vir aqui e ler as mensagens, né? E essa quem leu foi eu, né, aqui no dia. E ela foi recebida lá em Tremembé. Agora, a cara dele mesmo, não tem jeito a gente negar. O jeitão negar, dele, né? Muito... Mas... E cada vez que a gente ouve a mensagem de novo, a gente consegue ainda pegar detalhes interessantes nas colocações dele e confirmar mais uma vez, né? Essa foi uma que nós mandamos para a Tina, para as filhas do Alamar, e elas todas falaram, é ele mesmo, né? E é o contrário que elas falaram, não, se ele viesse falando, meu filho, meu filhinho, minha filhinha, tudo isso aí, falou, aí não era meu pai. Ele é esse cara mesmo, né? E o linguajar dele é próprio dele, né? De sandice, é pasmaceira, é dele mesmo, né? Outro ponto interessante aqui, não, outro ponto não, o Forcato tinha entrado aqui e falado também, passado uma mensagem interessante. Já foi dito que o Alamar, como todos nós, tinha defeitos. Refletindo sobre o assunto, acredito que a maioria dos defeitos que achamos que o Alamar tinha, na verdade eram virtudes que nós ainda não conseguimos incorporar em nossa sabedoria. É interessante na mensagem dele, que ele fala da parte física, né? Da bile, né? E fígado, essa coisa toda. Dentro da psicossomática, dentro dessa leitura energética, o fígado, vesícula, tem a ver com raiva, tem a ver com coisa contida, que às vezes, entende? E isso entra dentro da reencarnacionista, que o quê? A raiva, ela precisa ser transmutada. Então, é um traço de personalidade congênita, né? Então, que você traz e que você precisa trabalhar a mansidão, a compreensão, que cada um é do jeito dele, cada um tem seu momento. O meu jeito é meu jeito, o seu jeito é seu jeito. É essa, sabe, essa coisa assim de viver nessa, né, em instituições, em um sistema, né? Sistema da vida, né? O sistema, o sistêmico. Mas tá certo, é isso mesmo. Mais uma informação. Mostra de música espírita em São José dos Campos, no dia 18 de março, às 18 horas, né? Uma noite agradável e descontraída ao som de músicas que inspiradas pelas palavras e som, né? Tocam os nossos corações. Vem assistir e se encantar com Liráucio Alves Risse, que é o nosso amigo Liráucio, grande amigo do Alamar também, que assumiu a do bem, né? E a do bem é que é responsável agora pelo acervo que o Alamar deixou, assim, tal, a Tina passou pro Liráucio. Na semana que vem, no dia 19, ele estará aqui conosco. A gente vai perguntar mais para ele um pouco também sobre esse assunto. Então o Liráucio estará fazendo cantando aqui. O local será na obra social Célio Lemos, o Grupo Energia e a Elizabeth Lacerda. Então nós teremos três, o Grupo Energia, mas esses dois artistas bastante conhecidos, muito bons, a Elizabeth e o Liráucio. É de Brasília. A Elizabeth é de Brasília, né? E lá vai ter cachorro-quente, essas coisas, porque eles já são eventos para ajudar na Feira do Livro Espírita, né? Ou a obra social Célio Lemos fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, ali no Jardim Jussara, aqui em São José dos Campos, também próximo ao Estádio Martins Pereira. A entrada é franca, tá, pessoal? Se alguém puder, estão pedindo para colaborar, levando 1 quilo de alimento não perecível. Então vale a pena, dia 18 de março, às 18 horas. O pessoal de fora também, de São Paulo, que nos ouve aqui, a nossa rádio online, né, o nosso programa, os domingos de manhã, no dia 18 nós estaremos às 14h30 na Casa do Consolador, lá com a Mônica Medeiros, lá em São Paulo, fazendo uma palestra lá, na Casa do Consolador. Então eu e o Luiz Carlos estaremos lá fazendo essa palestra, dia 18 às 14h30 na Casa do Consolador, lá em São Paulo, com a Mônica de Medeiros, que é a nossa querida médica e também ufologista, né? Espírita e ufologista, né? Segundo ela leva a cacetada dos espíritas e dos ufologistas. Ela leva a cacetada dos espíritas porque ela é ufologista, e leva a cacetada dos ufologistas porque ela é espírita. Que é espírita, né? Mas ela também não está nem aí, não, né? Não, está preocupada com nada disso. Bem, não. Terminando. Vamos então perguntar. Tem mais alguma coisa para ser dito, hein? Mais alguma intervenção? Então vamos falar da intervenção da psicologia positiva. Bia, qual seria... Você fala aqui nessa intervenção amor, diversão, fé, espiritualidade, atividade física, alimentação, meditação, relaxamento, quer dizer, então tem 10 itens para essa intervenção da psicologia positiva. É, tem... Qual o mais importante? Todos são importantes. Todos são. É algo sistêmico. É importante. Não adianta você viver só a fé, não adianta você viver só na diversão, não adianta você só fazer atividade física. É um todo. É um todo. São práticas que nós vamos fazendo diariamente e que isso vai mudando e vai nos mudando nossos comportamentos e nossos pensamentos e nossas emoções. Por exemplo, você vai fazer uma atividade física que você detesta. Isso vai gerar o quê? Frustração. Você não vai conseguir. Então faça aquilo que... Mas atividade física, fé, quando você fala assim, eu passo por uma situação difícil, eu tenho fé. Fé é muito importante. Nós temos fé, né? A fé é abrangente demais, não entrar nesse mérito até, né? O que são intervenções sociais positivas? É você estar com pessoas na sociedade que tenham a mesma visão que você, positiva. Não aquele que é só negativo, ó céus, né? Essa coisa. A meditação. A meditação é muito importante. Para um tempo, você se dá um tempo para fechar seus olhos e dar uma pausa. A pessoa às vezes acha que meditar eu preciso saber cantar mantras, é dentro de uma visão. Eu preciso sentar com a minha perna em lótus daquela forma. Não, você para a sua mente, coloca atenção no teu corpo, respira, deixa, relaxa, sabe? Dá um tempo para o seu cérebro parar. São muitas coisas, são coisas que nos trazem bem-estar, que nos trazem prazer de viver. A alimentação, né? Você vai fazer, faz aquele almoço maravilhoso, põe seu prato e liga no jornal e fica vendo notícia terrível. Você está comendo comida com cortisol. Você não está saboreando. Aquela comida vai entrar contaminada em você. Sabe? Então é em tudo. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho que sair da realidade, a notícia... Está acontecendo, mas o que, que você pode fazer para melhorar? Né? Então, são práticas. Isso são 10 que eu coloquei, mas é na vida, é um todo. Depois, no final aí, tem, viu, Rodrigo? Você pode colocar, talvez, que eu coloquei algumas práticas de positividade diária. Coisa que a pessoa pode fazer, sabe? Tá lá na outra. Enfim, tá. Sabe? Então, são momentos, são situações. Mude seus hábitos, mude seu pensamento, mude sua forma de fazer as coisas. Ah, mas eu sou assim. Eu não sou assim, gente. Nós estamos assim, nós não somos estáticos, nós estamos mudando. Quando o Rui fala lá, nossa Beatriz, quanto curso, né, que você fez tudo, eu estudei, gente, muito, muito, muito, e amo estudar e continuo. E essa é uma das minhas qualidades, meus pontos fortes. Amo, gosto pela aprendizagem, eu estou aberta para o novo. Eu gosto de ser criativa, eu gosto de, sabe, estar vendo, vivenciando coisas boas e novas. E eu atraio isso, surgem para mim as coisas. Quando eu ponho meu foco, meu objetivo naquilo, tá? Então, viver a positividade diariamente. Vamos lá. Descubra a natureza, né? Ah, mas eu moro no meio de prédio. Mano, tudo bem, você tem uma árvore, você tem um parque, vá até lá. Sabe, pise na terra. Saboreie, curta os momentos positivos. Simples. Tome banho tomando banho. Não tome banho pensando no problema. Sinta a água, agradeça a água. Alimente-se alimentando mesmo, e não falando de trabalho na hora da comida. Reflita todos os dias sobre momentos positivos que você teve, contatos sociais, que nem hoje, para mim, por exemplo, que eu vou assim agradecer muito a estar aqui. É um contato social maravilhoso, com vocês que são positivos, que levam mensagens boas para as pessoas, está transformando a vida das pessoas, sabe? Com determinação, fazendo o que está engajado em fazer, todo domingo aqui, sabe? Então isso é, celebre, esteja com pessoas que são positivas. O diário das bênçãos, agradeça, 3 bênçãos. Medite, relaxe, celebre a felicidade do outro e a sua. Esse é mais difícil, né? Uhum. Celebre que o outro está feliz, né? Celebre o sucesso, pratica a compaixão, que quer dê sem querer nada em troca. Esteja aberto, sem críticas, sem, sabe, olhe com os olhos do outro, seja altruísta, seja gentil, amável, com o outro e com você. Valorize você e valorize o outro, né? E seja você mesmo, em qualquer situação. Assuma você. Seja você mesmo. É. Isso aí o Rodrigo vai colocar lá, tá, Rodrigo, no zap. Essa positividade diariamente. Pratica. Essa é a prática. Isso. E então, muito mais, né, Jorge? Uhum. Tá na hora de começar. Deixa eu encerrar. É. Por isso que eu corri. Então nós vamos para os nossos... O programa Vivência Espírita deseja paz e alegria no coração de vocês, muitas felicidades, tudo de bom. E mais uma vez, viu, Jorge, nós estamos convidando aqui o pessoal para o curso que começa amanhã, no dia 6 de 3 às 19 horas, curso para novos voluntários do CVV. A rua Professor Alfredo César, 134, na Vila Cardoso, ao lado da Rodoviária Nova. Vamos agora também pro... Vamos, ô Rui, lembrando que hoje nós temos a, para não esquecer, nós temos a nossa reunião, os amigos do Chico, lá no Paulo de Tarso, às 15 horas. Quem está envolvido conosco aí no grupo, não esqueça, né? Hoje, às 15 horas, nossas prestações de contas lá no Paulo de Tarso, às 15 horas. Fica na rua Casimiro de Abreu, número 4, ali no Jardim Maringá. Jorge, quando ficarão prontas as camisetas do programa Vivência Espírita para ser sorteada para os nossos ouvintes? E até segunda-feira eles entram. Segunda? Provavelmente na semana que vem nós vamos sortear aqui uma camiseta, pelo menos, que é divulgando o encontro com o logotipo do Vivência Espírita. Nós ganhamos 30 camisetas, né? Foi, 30 camisetas. 30. E nós vamos sortear aqui para os nossos ouvintes, né? Se algum patrocinador quiser também, a gente divulga também o patrocinador na camiseta, que é isso que nós estamos fazendo, né? O logo do evento com o site e com o do patrocinador também na camiseta. Ficou muito legal do Vivência, né? A gente coloca o Vivência lá embaixo e o site do evento, né? Se alguém quiser, a gente manda fazer as camisetas, a pessoa paga pra ele dar de presente pra alguém, alguma coisa assim. E um amigo nosso doou 30 camisetas pra gente distribuir aqui no programa, né? Exatamente. Com o logo do Vivência. Do Vivência Espírita. Do Vivência Espírita, E também nós estamos na campanha dos nossos patrocinadores para a revista vamos lançar também. Se alguém quiser, entre em contato com a gente. Nós temos aqui já o folderzinho que diz o tamanho dos anúncios, quanto custa cada anúncio para colocar na revista, que isso vai ajudar a gente, né, a produzir essa revista e alguns brindes que nós vamos doar para as pessoas no dia do evento. Que serão distribuídos gratuitamente, né? Exatamente. Vamos agora para os nossos brindes, sorteio. O ganhador do livro é o Milton Rodrigues, Milton Rodrigues, lá do Bosque dos Eucaliptos. Ele foi o ganhador do livro. E o ganhador do CD é o Osnildo Duarte. O Osnildo, faz um tempinho que o Osnildo não ganhava brinde aí. O Osnildo que liga direto, né? Então o Osnildo ganhou o CD. O Nilton e o Osnildo podem comparecer lá na Livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista, para retirar os seus brindes a partir de amanhã, às 13 horas. Aí o Mário Vinhas está lá para entregar para vocês os seus brindes. Eu já vou ficando por aqui mesmo, né? Depois, no final, nós vamos colocar a música Um Lugar Feliz, do Grupo Castelão, para encerrar o programa. Bom dia a todos, paz e alegria em todos os corações. Rodrigo. Talvez essa daqui. Agradecer a participação de todos, né? Só comentar aqui que a Michele, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria, mandou aqui a primeira pizza solidária lá da tenda, que eles estão participando. Então é só mandar informações de convite, a venda com os trabalhadores lá da casa, né? Pedir de pizza de calabresa, mussarela, lá para ajudar a obra social deles, né? Até vai ser dia 1 de abril lá na Mãe Maria. E então agradecer a todos vocês que participaram, entraram aqui no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, e até o próximo domingo às 8 horas. Nós agradecemos ao Helder, que esteve conosco aqui nos auxiliando, com a Graça, que foi trabalhar, viu, Jorge? Ela foi trabalhar numa casa espírita lá em Jacareí para tratar de animais, passes para os animais. E agradecendo a Inácio na técnica de som, a Camila. E quem mais? E agradecer a nossa amiga Bia, nossa amiga Beatriz, pela sua participação, muito tranquila, muito bacana, e que nós gostaríamos que ela voltasse sempre aqui com a gente, né? Só ela vai ter o programa lá na nossa rádio website, né, Jorge? E nós também agradecemos a